9 minutos. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio Cultural. Nove de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ativa FM em primeiro lugar. Disparada na audiência. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Na melhor música, na melhor rádio, de volta. Music. Aprecie sem moderação. Ativa FM. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. E vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente! Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa ouvinte Fernanda Sofia, ganhadora da palavra-chave premiada no mês de junho. Ela que ouviu nosso programa por acaso, estava de viagem aqui pela região Ceará, Piauí, ouviu numa rádio, né? Ela não diz qual era, não se lembra, mas ouviu a palavra-chave, mandou no nosso zap, concorreu e ganhou um Pix de R$50. Muito bem, você que participou e não ganhou, a partir de hoje tem uma nova palavra-chave premiada valendo e o sorteio é lá no fim de julho, tá certo? Mas agora deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem a nossa bodega nos 4 pontos do Brasil e também mais 4 países. Não tem como falar de todo mundo, então quem eu não mencionar, sinta-se abraçado por nós e um tapinha nas costas. Alô, galera de Mâncio Lima, no estado do Acre, que nos acompanha pela Rádio Acre Tropical, também a galera da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, não posso esquecer, né? Foram as primeiras a abrirem as portas pra gente. Galera também do estado do Ceará, alô Aracati, meu patrão Neto Nascimento, pessoal da Rádio Aracati, da TV Aracati, nossos web espectadores também acompanhando aí a gente pela TV Aracati, a grande emissora que passa Chaves Anime. Alô pessoal de Taperuaba, Sobral, Rosana Teófilo, meu patrão Márcio Souza, nossos ouvintes aí da Taperuaba FM 98,7, pessoal também de Uruburetama, Calcaia, Campos Sales, meu patrão Dedé Moraes também, galera lá de Cena do Pompeu, Milhã e região, que nos ouve pela Regional FM 88,9. Deixa eu mandar um abraço aqui também a galera do Espírito Santo, alô pessoal de Colatina, alô Marcinho, aquele abraço. Galera também de Cariacica, da Mochoara FM 87,5, o pessoal de Santa Terezinha de Goiás, da Clube FM 87,9.